vida é bonita quando eu vejo você. Sinto saudade dos beijos, quero te ver. Minha vida é bonita quando eu vejo você. Sinto saudade dos beijos, quero te ver. Mande WhatsApp, nem poste no Face, eu não quero ver. Quero beijar e abraçar você. Não me telefone, nem mande internet, não quero saber. Quero beijar e abraçar você. Minha vida é bonita quando eu vejo você. Sinto falta dos beijos, quero te ver. Minha vida é bonita quando eu vejo você. Sinto falta dos beijos, quero te ver. Não mande WhatsApp no porte, no Face, eu não quero ver. Quero beijar e abraçar você. Não me telefone, não mande internet, não quero saber. Quero beijar e abraçar você. Você é maravilhosa, minha linda. Você é maravilhosa, minha gostosa. Você é maravilhosa, minha linda, minha linda. Você é maravilhosa, minha gostosa. WhatsApp no porte, no Face, não, não quero ver. Quero beijar e abraçar você. Não me telefone, não mande internet, não quero saber. Quero beijar e abraçar você. Você é maravilhosa, minha linda, minha linda. Você é maravilhosa, minha gostosa, minha gostosa. Você é maravilhosa, minha linda, minha linda. Você é maravilhosa, minha gostosa, minha gostosa.